é o reino de Deus. Ah, bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Então se liga. Não sabem de onde vem, não sabem pra onde vão. Não sabem quem é quem, também não sabem quem são. Vagam pela imensidão em busca de uma solução, só que encontram mais problemas pra sua coleção. São todos iguais, tudo que muda é o nome. Deus oferece o alimento, preferem morrer de fome. O que me deixa triste é o que é mais complicado. Todos são filhos do rei, só que foram escravizados. Fazem parte da multidão, mas se sentem sozinhos. Não percebem que estou ao lado, nem se fossem vizinhos. Sorriso falso dá o calço do teatro diário. Vivem livres como se fossem presidiários. Rico ou pobre é tudo igual, só muda o cenário. Aqui ou na China a diferença é o horário. Vagam pelas calçadas, pelas madrugadas, procurando tudo aonde nunca teve nada. A maioria olha pro problema, chora, reclama. A solução é levar a sério quando alguém disser Jesus te ama. Parar, esquecer um pouco da rua e lembrar que o céu é bem mais que estrelas e lua. Sem Deus só vejo lágrimas, por isso muita gente peregrino. Não sou dono do mundo, mas filho do criado eu sou. Guiado por ele, louvando com minhas rimas vou. É bom que o mundo inteiro por aqui saiba disso que eu estou aqui pra um propósito, não servindo à vista como pra agradar os homens, mas como um servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não apenas um filho, mas também um servo seu, compondo a obra com gosto, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. Aí que tá, se você quer escutar, não posso lhe obrigar. O livre-arbítrio está no ar, basta se ligar, saber aonde quer chegar. Bom é louvar, cantar louvores ao seu nome altíssimo, para que de manhã anuncie a sua benignidade, todas as noites a sua fidelidade. Só não fala quem é covarde, inspiração o que não falta. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para argumentar, para corrigir, para instruir em justiça. Não apenas explicada, nego vista, por vários que são salvos, por aqueles que se comprometeram em fazer a obra, atingindo o alvo, tendo perseverança nas provações, aonde todos percebemos que estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos tudo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esteja firme pra Deus, nunca vire as costas. Não seja um tolo pra Deus, nunca vire as costas. Hey. Eficiente pro corpo e pra mente, que o ômega 3 faz bem pra minha alma, vou passar pra vocês. Diferente de Greenpeace, criado pra salvar o mundo, veio Jesus, filho de Davi, pra resgatar a humanidade com profundo amor e esperança, para aqueles que estão tristes, crendo nele. No futuro vem a bonança, um tempo no mar e calmaria para suas almas, de noite e de dia, tirando seus pés dos laços, para representar as